Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no podcast Segurança Legal, edição 237, gravada em 3 de maio de 2020. Essa é a nossa curadoria de notícias para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando a você, caro ouvinte, que as notícias aqui apresentadas estão em forma resumida. Caso você queira ler essas notícias na íntegra ou checar as fontes originais, você já sabe, os links estão lá no nosso site ou aí no show notes do seu agregador de podcasts. O Segurança Legal é mantido pelos seus ouvintes. Se você gosta dos nossos programas e quer nos apoiar, acesse apoia.se/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio ao nosso projeto e entre os benefícios você terá acesso ao grupo exclusivo dos apoiadores do Segurança Legal, onde nós comentamos as últimas notícias. É um grupo bem bacana. Também lembrando que se você quiser entrar em contato conosco, é muito fácil, o nosso e-mail para você enviar as suas críticas, as suas sugestões, é o podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, mais monitoramento em tempos de pandemia, mais golpes financeiros no Brasil, mais ataques de força bruta no RDP, LGPD adiada para 2021, IBGE revela números da internet no país, as redes neurais no nosso dia a dia, entre outras notícias. E vamos a elas. O novo normal. Mais formas de monitoramento dos cidadãos aparecem na pandemia. Pois é, caro ouvinte, em meio a essa pandemia, as soluções para monitorar a propagação do Covid-19 não partem somente da Apple e do Google, como o Guilherme e o Vinícius comentaram na edição passada. Olha, enquanto as duas empresas se concentram em monitorar o avanço da doença em ambientes públicos, outras têm métodos para acompanhar a situação em ambientes fechados, como, por exemplo, escritórios. Nos ambientes corporativos se destacam as soluções já apresentadas por 3 empresas, a PwC, a Lossix e a Microshare, que oferecem ferramentas que identificam quem teve contato no ambiente de trabalho com quem testou positivo para o Covid-19. O objetivo é ajudar empregadores a retomarem as atividades nos escritórios e garantir que os funcionários sejam alertados se houver alguma suspeita de contaminação. O método da PwC usa o Bluetooth e o Wi-Fi do celular para mapear movimentos de cada funcionário no escritório. Se alguém for diagnosticado com Covid-19, a empresa pode resgatar a lista de pessoas que estiveram próximas a ela e emitir alertas. Já a Lossix, por sua vez, afirma que o seu modelo pode rastrear pessoas com precisão de centímetros e pode até indicar até mesmo a proximidade de funcionários com superfícies como mesas e maçanetas. A solução também cria um mapa com a movimentação de cada pessoa e recupera essas informações quando alguém testa positivo para a doença. Já a Microshare adota um sistema em que as empresas oferecem chaveiros, pulseiras e outros acessórios de baixo custo com Bluetooth. Assim, a empresa afirma que com esse modelo ele é necessário para incluir quem não tem smartphone, ou seja, as empresas privadas já estão correndo para oferecer soluções de monitoramento para as empresas que querem voltar ao trabalho. E claro, há ainda as iniciativas lideradas por governos. E olha, a lista aí é bem grande, mas eu encontrei um site bem bacana, o OneZero. Eles estão monitorando todas as iniciativas lideradas pelos governos a fim de monitorar os seus cidadãos. Atualmente são mais de 30 países que aumentaram a vigilância e o monitoramento de diferentes formas. Alguns estão usando aplicativos mandatórios que têm que ser instalados no celular e outros estão usando a rede de celular. Na Argentina, por exemplo, quem furar a quarentena e sair de casa ou quem chegar ao país vindo do exterior é obrigatório instalar um aplicativo que vai usar o GPS para monitorar a localização. Brasil, Equador, Suécia, entre outros tantos países, estão usando dados das companhias telefônicas para monitorar as posições dos smartphones, né? Enquanto que em Hong Kong é obrigatório o uso de uma pulseira, cujo funcionamento ele deve ser sincronizado com o smartphone da pessoa. Isso se tornou mandatório. E olha, a lista lá é bem grande. Quem quiser ver o que os países estão bolando e inventando nessa área, você pode checar o link lá no nosso site. Claro que não poderia faltar aí velhos conhecidos dos nossos ouvintes, como a NSO e a Cellebrite, que são empresas que prestam serviços para governos. Eles estão proativamente tentando vender algo para esses clientes, né? Num artigo publicado na Reuters, foi revelado que a solução oferecida pela Cellebrite é a mesma que a empresa vende para órgãos da lei em todo o mundo. Ela pode ser usada também por profissionais da saúde para ajudar a rastrear os pacientes, mas a empresa afirma que isso só pode ser feito com consentimento. Pois bem, olha, o único país no momento que quer usar um sistema massivo de rastreamento é Israel, que pediu para a polêmica a empresa NSO desenvolver o sistema que... mas olha, parece que a coisa lá anda meio emperrada, porque o ministro da Defesa vem recebendo muitas críticas que isso vai gerar sérios problemas de privacidade. Olha, nós sabemos que a NSO está atolada até o pescoço em denúncias de abuso, né? Lá no meio do programa eu devo comentar ainda sobre a briga da NSO com o Facebook. Pois bem, essa semana apareceu mais uma denúncia contra a NSO. O site Vice publicou um extenso artigo bem detalhado revelando que empregados da NSO usaram o sistema de espionagem da empresa, adivinhem para quê? Para espionar parceiros amorosos, vejam vocês, né? E olha, quem é que vai investigar se esses governos que querem usar esses sistemas de espionagem e essas tecnologias de monitoramento, eles não vão usar isso contra cidadãos normais, como dissidentes políticos ou pessoas que são críticas ao governo. Golpes financeiros crescem durante a quarentena. O isolamento social dos que podem ficar em casa, determinado pela pandemia de coronavírus, tem sido usado por criminosos para aplicar golpes financeiros. De fevereiro a março, quando começou a quarentena, foi registrado aí um aumento de 44% em ataques de phishing direcionado ao segmento bancário. Isso são dados da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos. São links maliciosos usando o nome de bancos como iscas para fisgar o consumidor e roubar dados e assim ter acesso a contas bancárias ou cartões de crédito. Segundo Adriano Volpini, diretor da Comissão Executiva de Prevenção a Fraudes da FEBRABAN, 80% dos golpes fazem uso de engenharia social, ou seja, eles se aproveitam de uma situação do momento, conferem a mensagem um caráter de emergência para levar quem está na outra ponta a clicar sem pensar muito. E também, recentemente, vários bancos emitiram em alerta para o golpe do motoboy, que é onde os fraudadores enviam alguém à sua casa para pegar o seu cartão. E olha, por falar em mercado financeiro, um desafio aí de bancos e corretoras nesses tempos de quarentena, quando eles estão longe dos escritórios, e um grande desafio para os executivos encarregados de manterem as regras de compliance, uma vez que essas equipes geralmente trabalham em escritórios, né? E com a pandemia ninguém está, todo mundo trabalhando de casa, né? Ninguém está mais no escritório. E isso tem deixado as instituições financeiras preocupadas sobre as atividades de seus operadores durante as medidas da quarentena. E olha, para ajudar bancos a cumprirem as regras de compliance, claro, já apareceu a empresa oferecendo sistemas de monitoramento dos funcionários. Quem fez isso foi a IPC, que é uma empresa norte-americana que fabrica sistemas financeiros próprios para bancos. Eles disseram que instalaram 10 mil gravadores de voz na casa de operadores financeiros que trabalham em banco, né, corretoras, isso nos Estados Unidos e na Europa. Eles instalaram isso entre março e abril, tudo para gravar cada conversa e cada operação feita por esses funcionários, né? O desafio do compliance em tempos de pandemia. E olha, enquanto isso, o Google soltou um anúncio a semana passada afirmando que barrou um monte de golpes. Isso apenas no seu serviço de e-mail, o Gmail. Números são bem assustadores. Vejam vocês, foram 18 milhões de ataques bloqueados por dia no Gmail. O que envolve aí mensagens de malware, de phishing e mais de 240 milhões de mensagens de spam. O que todo esse conteúdo malicioso tem em comum é que todos exploravam, usavam o tema da pandemia, né? Da quarentena para infectar as pessoas ou para roubar dados. O Google disse que a sua inteligência artificial barrou 99,9% dessas mensagens maliciosas. Olha, o que eu sinceramente duvido. Mas olha, uma coisa boa a equipe de segurança do Google fez. Eles listaram os golpes mais comuns e o que, que eles têm encontrado nesse monte de mensagem bloqueada. Os golpes têm variado entre mensagens de falsos representantes de governos, falsos representantes de organizações de saúde, que tentam contato com as vítimas, né, geralmente por e-mail, sites que vendem produtos fraudulentos, propostas financeiras falsas e pedidos de doações enviados em nomes de instituições conhecidas, mas aí algum fraudador abusando do nome dessas instituições, né? Quem quiser ver a lista completa do Google, você já sabe, os links estão lá no nosso site. Diversas falhas afetam os softwares da Apple. Olha, impressionante essa última semana como apareceram vulnerabilidades encontradas aí e reportadas à Apple, afetando seus principais sistemas operacionais aí nas versões mais recentes. A primeira empresa foi a empresa de segurança ZecOps. Eles divulgaram a existência de uma vulnerabilidade crítica no aplicativo Mail, que é usado para ler e-mails para quem tem iPhone, né? De acordo com a empresa, a falha pode ser explorada sem nenhuma ação específica das vítimas, o que nós chamamos de zero click. Uma falha dessas, pessoal, olha, custa vários milhões no underground. E de acordo com especialistas da empresa, essa falha basta enviar um e-mail para que ela seja explorada, o processamento da mensagem para a exibição da notificação é suficiente para ativar a brecha e comprometer aí a segurança infectando o iPhone, só menos na versão 13 do iOS. Embora o problema seja grave, a descoberta de falhas assim, olha, são até que comuns, né? O que realmente preocupa é que essa falha já está sendo usada para atacar usuários. De acordo com a ZecOps, isso aconteceu já. A exploração dessa falha ocorreu contra usuários na América do Norte, no Japão, na Alemanha, na Arábia Saudita, em Israel e na Suíça. Em geral, os alvos eram executivos, mas ao menos um deles era jornalista. E engraçado que, ao notificar isso para a Apple respondeu dizendo que nenhum dos usuários dela foi atacado. Estranho, né? Outro que reportou falhas aí nos sistemas da Apple foi o Google, né? O Google saiu a público dizendo que encontrou muitas falhas zero-click em todos os sistemas operacionais da Apple, vejam vocês, né? Telhado de vidro dos outros é fácil, né? Pois bem, nos bastidores a gente sabe que rola aí uma rixa entre as equipes de segurança da Apple e do Google, né? Uma tenta encontrar a falha no software do outro. Pois bem, o Google disse que encontrou uma falha super crítica no processamento de imagens, né? Essa falha afeta o iOS, o macOS, o tvOS e ainda o watchOS nas suas versões mais recentes, né? O Google afirmou aí que essa vulnerabilidade está na plataforma de exibição de imagens, vejam vocês, e afeta aí todas essas versões e todas elas são zero click, né? E a última vulnerabilidade encontrada nessa última semana foi pela empresa de segurança Volexity. Eles encontraram mais uma falha no WebKit, que é usado aí pelos navegadores da Apple, né? Especialmente no Safari. Nas versões mais recentes, eles encontraram uma falha também no WebKit e isso permitia infectar aparelhos. Isso de fato ocorreu, adivinhem vocês, onde? Na China, novamente afetando dissidentes políticos aí do povo Uyghur, que são uma minoria racial lá de muçulmanos que vivem na China e que já foram atacados por falhas semelhantes em janeiro passado. Olha, em todas essas vulnerabilidades a Apple foi comunicada, patches foram já publicados, portanto é importante você manter o software do seu iPhone ou do seu dispositivo Apple sempre atualizado. Xiaomi é acusada de coletar dados até no modo anônimo. Os celulares da Xiaomi estão coletando dados de navegação, como históricos de acesso e termos de busca, mesmo no modo privado. É o que revela um pesquisador de segurança após notar que seu Redmi Note 8 enviou dados particulares para servidores da empresa. A Xiaomi nega as alegações e afirma que as informações registradas são anônimas. Já ao site Forbes, o pesquisador Gabi Sirlig, ele disse que o navegador padrão que vem instalado nos celulares da Xiaomi registrou todos os sites que ele visitou, incluindo aí buscas em mecanismos de pesquisa como o Google ou até mesmo no DuckDuckGo, que nós sabemos é focado em privacidade, e qualquer item visualizado em um recurso de feed de notícias. O aparelho salva até as pastas que ele abriu ou as telas que ele acessou, posteriormente enviando essas informações para servidores remotos. O pesquisador identificou que os mesmos códigos estão presentes em firmwares de modelos como o Mi 10, o Redmi K20 e o Mi Mix 3. Ou seja, a coleta de dados envolve mais aparelhos da Xiaomi. E outro pesquisador de segurança, o Andrew Tierney, ele constatou o problema também nos navegadores da Xiaomi distribuídos pelo Google Play, o Mi Browser e o Mint Browser. Olha, os navegadores tradicionais como o Chrome ou o Safari, claro, eles coletam dados de uso, mas geralmente sobre erros e falhas no aplicativo, e não os sites acessados por uma pessoa no modo privado, muito menos sem o consentimento explícito. Para provar que isso estava ocorrendo, o pesquisador postou um vídeo que mostra exatamente o envio de dados acontecendo no modo anônimo no browser da Xiaomi. No vídeo ele faz uma busca e dá para ver claramente o post realizado no servidor remoto. Está tudo em base 64, mas é fácil descobrir. Já a Xiaomi afirmou que as alegações dos pesquisadores não são verdadeiras e que a segurança e a privacidade estão entre as principais preocupações da marca, que negou que os dados sejam registrados no modo privado do navegador, mesmo com a prova em vídeo gravada. O fabricante chinês admitiu que coleta dados de navegação, mas que as informações são anonimizadas. Ah, essa anonimização, né? Todas as empresas falam isso. Pois é. E dizem que isso não é ligado a nenhum usuário específico. Mas os pesquisadores contestaram, já que os números de identificação do celular também são enviados aos servidores da empresa. E claro, esses números aí podem ser usados para identificar o usuário. Pesquisa do IBGE revela estado da internet brasileira. Na semana passada, o IBGE divulgou os dados da mais recente PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínua. Essa pesquisa trouxe dados interessantes sobre o uso e a disponibilidade da internet no país, com os dados apurados no final de 2018, pois os dados de internet nem sempre são anunciados recentemente, né, vamos dizer assim. Essa pesquisa mostrou, né, do final de 2018, que 45,9 milhões de pessoas não tinham acesso à internet do Brasil na época. Aponta ainda que 14,9 milhões de domicílios seguem sem acesso à internet. O IBGE apurou três fatores que justificam o não acesso: falta de conhecimento para saber usar, desinteresse e serviço indisponível, especialmente na região norte. A pesquisa também destacou que o número de domicílios com acesso à internet subiu de 74,9 em 2017 para 79,1 em 2018. Na área urbana, o percentual subiu de 80,2 para 83,8%. E na área rural, vejam vocês, saltou de 41 para 49,2%. O estudo avaliou ainda os hábitos dos usuários. Foram estimados 181,9 milhões de pessoas, das quais para 74,7%, ou seja, 3/4 da população, eles acessavam a internet, sendo que esse valor foi menos de 70% em 2017. O percentual, claro, varia aí de acordo com as regiões. No norte, esse percentual é de 69%, nordeste 74%, centro-oeste 81%, sudeste 81,1%. Pesquisa ainda apontou que, vejam vocês, celular é o dispositivo mais usado para acessar a internet no Brasil, sendo que ele foi encontrado em 99,2% dos domicílios onde o acesso à rede móvel está disponível. LGPD é adiada para maio de 2021. Pois é, ouvinte, o governo Bolsonaro jogou para um ano adiante a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que estabelece aí regras mínimas para uso e tratamento das nossas informações pessoais. A lei, aprovada em 2018, começaria a valer em agosto deste ano e obrigaria as empresas e o próprio governo a só usarem dados seguindo alguns princípios, como de informar a seus titulares e só utilizá-los somente para o fim ao qual eles foram coletados. A decisão tomada de forma arbitrária e sem debate com a sociedade foi embutida na medida provisória 959 e assinada pelo ministro Paulo Guedes e também por Bolsonaro. Olha, essa prática de você colocar uma coisa dentro da outra é conhecida no meio como jabuti, porque essa medida provisória, a princípio, não tinha nada a ver com a lei. Ela estabelecia a operacionalização do pagamento da renda básica emergencial. Aí estamos em tempos de pandemia e a SMP, ela visava isso. E lá no finalzinho, nas últimas letras, né, nas últimas linhas, falava lá sobre a LGPD. E essa mudança aí, feita por medida provisória, olha, tem que ser aprovada no prazo de 120 dias pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado. Caso contrário, a determinação aí do governo federal ela perde a sua validade e a lei vai passar a ser aplicada no prazo anterior. Vale lembrar que o Senado aprovou, no início de abril, um projeto de lei que adiava a entrada em vigor da lei. Essa medida faria as regras valerem a partir de janeiro de 2021, mas as penalizações só seriam aplicadas a partir de agosto de 2021. Esse projeto aí, que inclui uma série de medidas a serem adotadas no período da pandemia, ainda está em tramitação na Câmara. E o adiamento é especialmente sensível, porque com a pandemia do novo coronavírus, governos e prefeituras estão fazendo parcerias com empresas de telefonia e de tecnologia para monitorar todos nós, né? Como eu comentei no começo do programa, e o Guilherme e Vinícius também comentaram lá no episódio 234. Olha, a justificativa aí, claro, é controlar o isolamento, mas nós sabemos que uma vez adotadas essas medidas de espionagem, dificilmente os governos vão largar o osso. Pois é, ouvinte. Então, a LGPD está adiada. Olha, eu comecei a receber... Nós sabemos que quando uma lei dessa entra em vigor, vem aquela enxurrada de e-mails pedindo para você autorizar, né, o uso dos seus dados. Eu recebi um e-mail ou dois e logo depois esses e-mails sumiram. A LGPD, então, agora só no ano que vem. E vamos a um bloco de rapidinhas, porque são tantas notícias para compartilhar, notícias boas. Eu quero que você fique bem informado, então vamos a elas. O programa espião para Android conseguiu chegar à Play Store para atacar usuários. O Phantom Lance, que está ativo desde 2016, conseguiu, inclusive, chegar à Play Store pelo menos 8 vezes entre agosto de 2018 e novembro de 2019. Uma das técnicas, vejam vocês, era cadastrar um aplicativo sem nenhum código malicioso, isso porque o Google verifica antes de publicar, né? Deixando o componente de espionagem para ser incluído em uma atualização. Depois, a atualização automática se encarregaria de distribuir a versão maliciosa do aplicativo a todos os usuários. O que o Google tem que fazer é o mesmo que a Apple faz, ou seja, checar também as atualizações. Próxima notícia, trojão bancário DreamBot desaparece. Com mais de 1 milhão de infectados ano passado, servidores do trojão saíram do ar em março passado e novas amostras do malware não foram mais encontradas. O DreamBot é responsável por milhões de roubos de contas bancárias na Europa e nos Estados Unidos. Próxima notícia, falha no Microsoft Teams permitia roubo de contas. quando estava todo mundo falando mal da segurança do Zoom, silenciosamente a Microsoft corrigiu a falha de segurança muito séria no seu comunicador corporativo, usado por 44 milhões de usuários. As contas no serviço poderiam ser comprometidas, vejam vocês, com o envio de um arquivo GIF ou GIF, aí cada um pronuncia de um jeito, né? Um arquivo preparado para isso era o suficiente para roubar contas no serviço corporativo. Próxima notícia. OMS admite roubo de credenciais. Saiu um burburinho aí de supostos vazamentos de credenciais da Fundação Bill Gates, da OMS, etc., que no final se provou que a maioria desse pacote de suposto vazamento aí eram, na verdade, feito de vazamentos antigos, né? Mas a OMS admitiu que 450 credenciais lá pertenciam realmente a seus funcionários. Eles afirmaram que os cyberataques à OMS aumentaram 5 vezes nos últimos meses, comparado aí com o mesmo período do ano passado. Próxima notícia, Trump declara emergência nacional. Não foi por causa do coronavírus, ouvinte, foi por causa de ataques à rede elétrica. Nessa ordem executiva, assinada no último dia 1º de maio, o Trump manda que as empresas não comprem, não importem, não transfiram ou não instalem equipamentos para sistemas elétricos comprados de empresas instaladas em países considerados inimigos, que nós sabemos, Rússia, China, devido a diversos ataques aí que foram registrados no sistema, no power grid americano, nos últimos dias. Pois bem, governo de Israel manda empresas de saneamento reforçarem a segurança. Diversos ataques foram registrados pelo governo israelense no seu sistema de tratamento de água e esgoto. Num alerta publicado na semana passada, eles pediram para que as empresas troquem as senhas de todos os sistemas que estejam conectados à internet. Última notícia desse bloco: empresas de energia são atacadas após a crise do petróleo. Está havendo aí uma briga entre a Rússia, a Arábia Saudita e outros países produtores de petróleo, né? Pois bem, ataques concentrados em empresas americanas visaram instalar trojans em diversas empresas de petróleo e gás dos Estados Unidos. As campanhas de spear phishing aí são muito bem feitas e são enviadas sempre com anexos maliciosos. Esse tipo de empresa é sempre vítima nesse tipo de ataque. O WhatsApp afirma que sofreu ataque de espionagem através de servidores americanos. Pois é, ouvinte, o Facebook entrou na justiça contra quem? Contra a NSO, devido aí ao malware Pegasus. A empresa de Mark Zuckerberg alega que a NSO realizou diversos ataques contra seus usuários do WhatsApp por meio, vejam vocês, de servidores americanos, o que claramente aí viola a lei de fraude e abuso de computadores dos Estados Unidos. Segundo o Facebook, a NSO usou servidores da empresa QuadraNet de Los Angeles mais de 700 vezes entre abril e maio de 2019, visando com isso invadir celulares por meio do WhatsApp. A empresa de vigilância também teria usado um servidor da Amazon. O processo contraria aí as alegações da NSO, dizendo que eles não operam nos Estados Unidos e que o malware deles não consegue invadir celulares em territórios americanos. Enfim, a acusação aí também questiona as afirmações da NSO, dizendo que eles só prestam serviços para governos. Na ação, o Facebook disse que a NSO não é capaz de apresentar um só cliente governamental. Claro, eles não querem revelar os seus clientes. E sugere que isso seja somente uma tentativa de obter imunidade jurídica. Se os ataques com servidores americanos forem realmente comprovados, olha, a NSO vai ter problemas. Bastante problema nos Estados Unidos. E ainda falando sobre o WhatsApp, o Facebook também anunciou que vai aportar mais de 5 bilhões de dólares para comprar quase 10% de uma empresa indiana chamada Reliance, que é um braço de telecom e serviços digitais do grupo indiano Reliance, com o mesmo nome, com o objetivo aí de oferecer pagamentos digitais na Índia. Com essa participação, o Facebook se torna aí o maior acionista minoritário dessa empresa indiana. E com isso, o Facebook vai começar a oferecer pagamentos lá na Índia. Pois bem, a Índia é um dos maiores mercados do Facebook no mundo. Lá eles têm 328 milhões de usuários do Facebook e 400 milhões de usuários do WhatsApp, ou seja, 4 vezes mais que no Brasil. Pois bem, olha, não vai demorar para que o Facebook comece a oferecer, a expandir esses pagamentos em outros países. E olha, os fraudadores vão gostar muito. Gatonete das lives engana fãs de sertanejos e rouba doações de combate ao coronavírus. Pois é, ouvinte, vejam até onde vai a criatividade do fraudador brasileiro. Muita gente aí que só queria ver uma live tranquila, né, durante o isolamento, aí essas lives estão se tornando famosas, né? Milhões de visualizações. Olha, muitas pessoas foram vítimas de um golpe aí sem saber. Os criminosos estão usando uma gatonete das lives e vem tentando aí roubar dinheiro dos fãs. Desde a primeira live aí do Gustavo Lima, que foi no último dia 28 de março, começaram a aparecer lives fakes, né? São canais no YouTube que eles basicamente reproduzem o mesmo sinal da live oficial. E no primeiro momento aí, eles visavam apenas roubar a audiência, né? Mas alguém teve uma ideia maligna e entre os dias 8 e 12 de abril, várias dessas lives piratas começaram a divulgar dados falsos para receber as doações que seriam destinadas aí, os ouvintes viram, né? Tem visto que nas diversas lives os artistas estão pedindo doações, botam lá o QR Code na tela para você escanear e confirmar a sua doação. Pois é, o fraudador brasileiro está trocando esse QR Code nas lives piratas, né? O canal troca esse QR Code, as pessoas achando que estão na live oficial vão lá, escaneiam e fazem a doação. Nesse último fim de semana, eu inclusive estava tendo uma live lá, eu encontrei um clone dela no YouTube e o clone estava apontando para outra conta diferente, né? Pois olha, se você acha que fraudes com QR Code são uma coisa nova, olha, isso não é não. Um relatório da Flashpoint, muito interessante, publicado em março passado, conta vários causos de fraude ocorridos na China, que é onde esse tipo de pagamento é muito comum. Então, se você quiser fazer uma doação aí nas próximas lives, certifique-se de que você está na live correta. Pois é, ouvinte, falando tanto de fraude, olha, 4 notícias agora sobre fraudes. A primeira delas, Banco da Costa Rica tem 11 milhões de cartões de crédito roubados. O ataque ao banco governamental teria sido feito por criminosos do grupo que opera o ransomware Maze, que nós vamos falar sobre eles daqui a pouco, né? Esses criminosos tiveram acesso 2 vezes à rede do banco e na última aí conseguiram obter 11 milhões de cartões de crédito, sendo que desse total 4 milhões são únicos e 140 mil pertencem a cidadãos americanos. Próxima notícia, grupo rouba 30 milhões de reais da Gerdau numa conta do Santander e tenta comprar bitcoins. Uma história interessante, viu, ocorrido aqui no Brasil. No final do mês de abril, um boletim de ocorrência registrado pelo Banco Santander pediu ao Ministério Público do Rio Grande do Sul uma abertura de investigação por furto qualificado em uma agência sediada em Porto Alegre. No documento é detalhado que a empresa Gerdau, que é uma empresa muito grande, a empresa informou ao Santander um problema e o banco assumiu o prejuízo. Conforme a investigação feita pelo banco, os desvios ocorreram aí após um tipo até então desconhecido de invasão ter sido feito no internet banking da metalúrgica Gerdau. E logo depois foram realizados 11 TEDs que somados deram 30 milhões de reais. Esse dinheiro roubado, vejam vocês, foi usado para tentar comprar bitcoins em diversos operadores aí de grandes volumes que vendem bitcoin, né? E em conversas aí com 8 pessoas envolvidas no caso, o portal do Bitcoin investigou e descobriu que os golpistas tentaram usar esses 30 milhões de reais para comprar criptomoedas, e o que provocou aí uma tempestade de bloqueios em contas bancárias onde quer que esse dinheiro tenha passado. Próxima notícia: cartões de pesquisadores vinculados a CAPES são fraudados para compras até de roupas. Olha, cartões de crédito dos pesquisadores das universidades financiados pelo CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, os cartões foram alvos de clonagem. Há registro, inclusive, de compras de até R$100 mil em roupas. Ao menos 10 das 36 instituições participantes aí no programa registraram aí clonagem dos cartões que são gerenciados pelo Banco do Brasil. O fraudador não perdoa nem cientista, né? Última notícia desse bloco: fraudadores roubam 1,3 milhões de dólares de fundos no Reino Unido e Israel. Três fundos de private equity no Reino Unido e Israel perderam esse montante de dinheiro. Adivinhem como essa grana foi roubada. Pois é, ataques de BEC, que é o Business Email Compromise. Pesquisadores da Checkpoint disseram que investigaram o caso e conseguiram recuperar 570 mil libras, mas o restante foi perdido. Pois é, ouvinte, vamos falar de ransomware. Olha, muitos ataques. As próximas quatro notícias aí relacionadas a isso. Primeira notícia: operadores do ransomware Shade publicam 750 mil chaves criptográficas e abandonam o projeto. Esse ransomware, também conhecido como TrollDash, ele está ativo desde 2014 e ele é conhecido por ser distribuído especialmente por e-mail. Pois bem, no final da semana passada, os operadores desse ransomware anunciaram que encerraram as suas operações e publicaram mais de 750 mil chaves privadas que podem ser usadas para decifrar os arquivos de quem foi vítima. A Kaspersky já publicou aí uma ferramenta que pode ser usada para isso. Você já sabe, o link está lá no nosso site, tá? E talvez você se pergunte, caro ouvinte, por que os desenvolvedores de ransomware abandonam o projeto? Será que é remorso? Olha, não é nada disso. Geralmente isso ocorre porque eles ficam sabendo de operações policiais, de investigações que costumam chegar muito próximo a eles, ou porque numa dessas investigações algum servidor deles foi tomado pela polícia, né? Ou porque, olha, eles simplesmente resolvem começar um outro projeto mais lucrativo. Então, olha, é uma boa dica: você que foi vítima de ransomware, não se desfaça dos arquivos, guarde-os por um tempo, vai que você dá essa sorte, né? Próxima notícia: ataques do ransomware Maze compromete gigante da área de TI. A empresa americana Cognizant, eu acredito que a pronúncia seja essa, revelaram que foram vítimas de vários ataques do ransomware Maze, e isso comprometeu a sua infraestrutura. Olha, essa empresa, que trabalha na área de consultoria e serviços, possui mais de 300 mil funcionários, está na lista lá das 500 maiores empresas de TI do mundo. E esse ataque, claro, trouxe aí problemas internos e desconectaram aí alguns clientes da empresa que dependiam da infraestrutura da Cognizant para trabalhar. Pois bem, o problema do Maze e outras famílias de ransomware, caro ouvinte, é que antes de cifrar os arquivos, eles roubam os dados da rede corporativa, né? Enviando lá uma cópia de milhões de arquivos, né, para fora da rede da empresa. Porque se a empresa não pagar, vocês já sabem, né? Eles vão fazer chantagem e eles dão, inclusive, um prazo que, se você não pagar o resgate, eles publicam os arquivos. E foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, com a empresa brasileira Cosan. E olha, lá no, essa família não é a única. Lá no nosso site eu vou deixar uma lista com as famílias de ransomware que estão adotando essa prática, que, infelizmente, eu acho que essa moda veio para ficar. Última notícia desse bloco sobre ransomware: ataques de força bruta via RDP têm aumento explosivo por causa do trabalho remoto. E olha, talvez você se pergunte, caro ouvinte, o que isso tem a ver com ransomware? Olha, tem tudo a ver, porque a maioria hoje dos ataques de ransomware começa exatamente com um ataque de força bruta feito no teu net, né? Ou também conhecido como RDP, que é o Remote Desktop O levantamento da Kaspersky mostrou que em todo o mundo esses ataques explodiram desde que começou a quarentena. Nos Estados Unidos, por exemplo, os ataques subiram de 200 mil para 1 milhão e 200 mil por dia. Isso durante o mês de abril. Já no Brasil, os números são mais assustadores ainda, né? Os ataques subiram de 375 mil por dia para 1,7 milhões por dia. E houveram picos aí de 2,7 milhões de ataques de força bruta nos RDPs. Olha, como evitar isso, né? Algumas regrinhas básicas: use sempre o RDP sobre uma VPN corporativa, use o NLA, que é o Network Level Authentication, né? Se possível com dupla autenticação, e não use a porta padrão 3389, né? Essa porta deve ser desativada ou fechada, use outra porta. ICANN recusa oferta de US$1 bilhão por controle de domínios.org. Olha, a Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, que é a ICANN, na sua sigla em inglês, votou para impedir que a sua organização parceira, a Internet Society, ou a ISOC, vendesse o controle do registro de domínios.org para um fundo de investimento. O acordo tinha aí a oposição de praticamente todo mundo, que não iria lucrar com esta venda. A Ethos Capital, que é uma empresa que supostamente tinha apenas 2 funcionários até dezembro passado, mas que era apoiada aí por vários fundos com muita grana, né? Chegou a oferecer US$1,13 bilhões para ter controle sobre o registro e coleta de taxas de domínios.org. E o ICANN disse não, justamente porque os .org, muitos deles não costumam ter fins lucrativos. Aí uma atitude louvável do ICANN para proteger essas empresas, porque geralmente quando isso é comprado, a primeira coisa que acontece é o preço do registro de domínio subir lá para cima. Você está usando redes neurais e nem sabe disso. Pois é, ouvinte, na última notícia que eu tenho para trazer para você hoje, olha, é um artigo bem legal publicado pelo Gizmodo. Se você tem usado aí o Google Fotos, a Cortana da Microsoft ou mesmo os serviços de traduções do Skype, você já está usando redes neurais e nem se dá conta. As redes neurais, ou essa inteligência artificial por trás disso, foi inventado nos anos 50, mas apenas recentemente ele tem se tornado uma realidade prática. Tudo graças a esses sistemas de software que são as redes neurais. Muitas coisas que os humanos acham difíceis, claro, podem ser feitas rapidamente aí por um computador. Se você deseja, por exemplo, resolver uma equação diferencial, facilmente fazer isso com um computador, né? Criar aí previsões meteorológicas precisas ou vasculhar a internet em busca de uma única página, isso é muito fácil. Mas olha, peça para um computador distinguir entre pornô e arte renascentista. Isso já é mais difícil. Ou peça para um computador entender que você falou a palavra bot e não a palavra morte. Isso já é algo bem mais difícil. Tem inclusive um meme, uma piadinha bem famosa no Twitter para que os sistemas de reconhecimento não conseguem diferenciar uma raça específica de cachorro de biscoitos. Isso porque o olho do cachorro e a gotinha de chocolate que vai lá no biscoito são muito parecidas, né? Então é comum esses sistemas de identificação confundirem. Mas olha, como tecnologia que está sendo adotada, esse artigo extenso e bastante interessante mostra as aplicações das redes neurais no nosso dia a dia, no Google Fotos, por exemplo, visando identificar as pessoas que estão nas fotos, e várias outras empresas de tecnologia estão adotando essas tecnologias sem que nós saibamos. Essas são as notícias que eu tinha para trazer para você. Muito obrigado por sua audiência. Voltamos a nos falar na próxima edição.